Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos permite mais uma vez estarmos aqui para falarmos dos ensinamentos de Jesus, para refletirmos sobre algumas passagens do Evangelho, que possamos nesta noite ter a nossa intuição, a nossa compreensão aclaradas pelo conhecimento espiritual ao qual nós devemos tanto. E que possamos agradecer a Deus também a bênção da chuva que retorna às nossas cidades, que volta novamente, como o Fredson falou na prece, novamente a irrigar o solo, as plantas. E lembrando que em tudo nós temos que dar graças a Deus. Às vezes uma noite como essa, a chuva nos preocupa um pouco, e nós às vezes até pensamos, seria melhor de outro jeito. Mas realmente, qualquer que seja a situação que nós estivermos vivendo, agradeçamos a Deus. Qualquer que seja o momento da nossa existência, mesmo nos momentos de dor, de sofrimento, sempre rendamos graças a Deus. Porque há coisas que nós não conseguimos ainda compreender o porquê, certas situações, porque ocorrem, mesmo quando são calamidades, quando são situações traumáticas, sempre há algo novo que ressurge. Por isso que nós aprendemos desde muito novos a agradecer a Deus por tudo. E agradecer, sobretudo, aos ensinamentos que nós temos de Jesus. O dia que nós pudermos realmente compreender com mais profundidade esses ensinamentos, o dia que eles estiverem mais profundamente sendo o nosso roteiro, o nosso guia, o dia que a gente conseguir viver mais profundamente esses ensinamentos, nós vamos, talvez, agradecer mais intensamente a Deus pelo conhecimento que nós tivemos desses ensinamentos. Por isso que, apesar de tantas informações novas, apesar de tanto conhecimento que a humanidade vem acumulando ao longo desses séculos, e o século XX foi extraordinário para a humanidade em termos de conhecimentos, porque nos trouxeram a compreensão sobre tantas coisas, tantos cientistas admiráveis, pesquisadores das mais diversas áreas, nos trouxeram, nos revelaram o conhecimento das leis divinas naturais. Outros trouxeram conhecimentos das leis divinas que regem a sociedade, na sua evolução, nas suas relações. E todo esse conhecimento magnífico que nós devemos sempre reverenciar e agradecer a Deus a oportunidade de termos acesso a esse conhecimento, e devemos sempre agradecer a Deus e vibrar por aqueles que trabalharam para que nós tivéssemos esse conhecimento. Podemos dizer que para a humanidade, das suas conquistas, o conhecimento é a maior de todas. Porque saber, conhecer, entender a natureza e poder se adequar à natureza é algo fundamental para a nossa evolução espiritual. E veja que a sabedoria divina, incrivelmente, ela não nos dá o conhecimento. Ela nos possibilita que, como encarnados, nós vamos ao longo do tempo descobrindo por nós mesmos uma série de informações. Isso para que nós possamos... Tem para-raio aqui, Fred? Tem um monte de espírito protetor, né? Nem precisa do para-raio. Mas então, e esse conhecimento que nós temos é uma das grandes conquistas que a humanidade nos possibilitou, que os nossos irmãos mais sábios, mais experientes conquistaram. Só que é um conhecimento transitório, é um conhecimento passageiro, porque novas descobertas vêm, novas descobertas surgem, o homem descobre novas coisas, reformula teorias, e as explicações mudam. E ainda assim, com todo esse processo de evolução do conhecimento, de transformação e adaptação, ainda assim, ele é um dos maiores bens que nós temos como seres em evolução. Mas há um conhecimento que jamais passará. Há um conhecimento da vida extremamente importante e que ele permanece até os nossos dias imortal. Um conhecimento que daqui 2000 anos, 3000 anos, daqui 10000 anos, a humanidade futura, e queira Deus possamos nós estarmos reencarnados fazendo parte dessa humanidade gloriosa que irá habitar esse planeta, esse conhecimento continuará sendo exaltado. As gerações futuras reverenciarão esse conhecimento, como hoje uma parcela da humanidade o faz, que é o conhecimento da história de Jesus, que é o conhecimento dos seus ensinamentos. Quem sabe lá nós estaremos até mais equipados mentalmente, conceitualmente, intelectualmente, para podermos nos aprofundar nesses conhecimentos. E é o que nós faremos nessa noite, humildemente, refletindo nos ensinamentos de Jesus, procurando mostrar o quanto esses ensinamentos são atuais, procurando verificar quantas passagens do Evangelho de Jesus são extremamente atuais e atendem às nossas necessidades presentes. Daí o nosso tema da noite, atualidade dos ensinamentos de Jesus. Eu creio que aqui nenhum de nós tenha dúvida a respeito disso, de que os ensinamentos de Jesus são atuais. Por isso que viemos a uma casa espírita, por isso que viemos e nos reunimos aqui, porque acreditamos nesses ensinamentos. Nós viemos em busca da cura, em busca da solução de problemas espirituais, da cura da obsessão, da cura de uma doença física, e nos deparamos com os Espíritos nos ensinando a pensar mais em Jesus. Veja, uma doutrina nova, uma doutrina que surgiu há pouco mais aí de 100 anos, no século XIX, e essa doutrina, ela, quando começou a ser mais e mais aprofundada, chegou e encostou lá nos ensinamentos de Jesus. Porque Kardec, quando começou a investigar com os Espíritos aquele conhecimento que eles tinham para trazer para a humanidade, ele nem imaginava que aquilo em algum momento chegaria até o cristianismo. Em algum momento aquelas manifestações teriam alguma coisa a ver com algo que parecia ser ultrapassado, que era o cristianismo. Porque no século XIX, o cristianismo já começava a apresentar uma crise muito séria. É o século que o materialismo começa a se implantar de uma maneira intensa na intelectualidade, e ele começa a ganhar cada vez mais força, e até os nossos dias ele vem progressivamente conquistando espaço. Embora o número de pessoas que se digam crentes em alguma doutrina, em alguma religião, seja cada vez maior, nós podemos dizer que o mundo é cada dia mais materialista. Porque não é só materialista em termos de crença, é materialista também na sua conduta. Porque muitos que dizem crer em Deus, crer na sua justiça, se comporta como se não existisse nada além. Pensa apenas nos seus interesses mais imediatos, pensa apenas nas satisfações mais materialistas que possam existir. Então são materialistas. Embora não admitam, se comportam como materialistas. E mesmo nós devemos refletir: a minha conduta é a conduta de quem crê ou de quem não crê? A minha conduta é de quem sabe de uma realidade espiritual ou de quem ignora a existência da espiritualidade? Porque quando eu me comporto pensando tudo em termos imediatos, buscando apenas satisfação dos sentidos, buscando apenas conquistar bens materiais para me sentir feliz, A minha essência é materialista. Então hoje, quando nós nos deparamos com essa realidade, quando pensamos em que podemos até estar sendo materialistas, precisamos urgentemente voltarmos ao conhecimento espiritual que nos é base, que nos ajuda para refletir sobre nós mesmos. E voltar ao conhecimento dos ensinamentos de Jesus para que possamos nos desprender cada vez mais da matéria. Não só tendo uma crença, não só acreditando em algo, mas sobretudo vivendo dentro desses princípios que consideramos válidos e importantes. Então, comecemos a falar da atualidade dos ensinamentos de Jesus para verificarmos aí o que nós já conseguimos perceber desses conhecimentos e voltarmos a refletir sobre eles. Mas antes, vamos lembrar de alguns dos graves problemas da humanidade. A humanidade, podemos dizer que ela tem quatro grandes desafios, quatro grandes enigmas para ela solucionar nesse século 21, para que ela possa finalmente encontrar paz, harmonia, para que ela possa finalmente acelerar o seu progresso, porque até hoje a nossa evolução tem sido a passos de formiga e sem vontade, como diz uma canção. Nós estamos ainda tropeçando nessa longa trajetória evolutiva e podemos, com esse conhecimento espiritual, acelerarmos a nossa evolução espiritual. O conhecimento, ele não nos é dado apenas para o encantamento da nossa inteligência, apenas para que a gente descubra facilidades, apenas para que nós tenhamos consolações em saber que existe uma continuidade da vida após a morte. Quando os espíritos superiores nos falam de vida espiritual, quando eles nos recomendam seguir os ensinamentos de Jesus, é para que aceleremos a nossa evolução. Ou digamos, para que a gente tome o passo na velocidade certa que deveríamos ter nesses 2000 anos que nós já temos de conhecimento espiritual da doutrina de Jesus. Vamos ver quais são esses problemas, então, que a humanidade ainda está pendente em solucioná-los. Um dos primeiros aqui são os conflitos da posse. Hoje nós temos milhões de pessoas vivendo no mundo acreditando que apenas os bens materiais são capazes de dar-lhe felicidade. Apenas eles têm o poder de trazer paz e contentamento ao homem. Em contrapartida, nós temos também milhares de pessoas que, embora possuindo muitos bens materiais, elas não estão em paz consigo mesmas. Olha que paradoxal. Nós temos pessoas que não têm nada e acreditam que são infelizes por não ter. Em contrapartida, nós temos outros que têm muito e também não se sentem felizes. Não encontram a satisfação que buscam. Estão aí as revistas que falam da vida de muitos famosos, de pessoas que possuíram ou possuem fama, dinheiro, poder, influência, e são pessoas com uma vida profundamente conturbada. Então isso mostra que não apenas possuir traz bem-estar ao indivíduo. Depende muito de como ele possui, de como ele se conduz nessa posse. E a mesma coisa, não possuir também não traz felicidade. Ser pobre também não torna ninguém feliz, porque depende de como você é pobre para você ser feliz. Então nós percebemos que ter ou não algo não é isso que vai determinar o nosso bem-estar interior. O que determina é a forma como nós nos relacionamos com esses bens. É o modo como nós nos conduzimos. E nós podemos colocar isso além das posses dos bens materiais. Existe também a posse de conhecimento. Existem também pessoas que acreditam que ser profundamente ignorantes traz um bem-estar, porque já não sabe dos problemas. Enquanto que outros, sabendo muito, também acham que poderão ser felizes com esse conhecimento todo. Mas conhecimento é como bens materiais. Se não existir uma consciência bem estruturada, uma mente bem equilibrada, também não é capaz de trazer nem bem-estar, nem mal-estar ao indivíduo, ou não é capaz de trazer felicidade ou infelicidade. Nós, espíritos em evolução, temos um grande problema com a questão posse. Nós precisamos, ao longo da evolução, desenvolver a capacidade de reter, possuir, para desenvolver mais tarde a capacidade de doar, compartilhar, semear para que outros usufruam dos bens que nós produzimos. E é nesse processo que a nossa evolução se dá. Pode me arrumar um copo d'água, por favor? Então nós temos ainda que aprender a lidar com isso. E milhões de criaturas do mundo estão hoje sem diretrizes. Estão hoje sem saber como lidar com aquilo que elas são capazes de reter. E temos mais um problema também que é afligente hoje para a humanidade, que são as ilusões do conhecimento humano. Desde o século XIX até hoje, inúmeras teorias vêm sendo construídas, inúmeras explicações sobre o mundo, sobre o homem, sobre a sociedade, vêm sendo elaboradas. Obrigado. E elas também não têm sido capazes de dar à humanidade conforto, bem-estar. Muitos procuraram reduzir o homem à simples matéria. Ele é apenas mais um ser vivo no planeta, sem nenhuma essência espiritual. E essas teorias, para muitos que cultivam, quando eles se defrontam com a morte de um ente querido, se torna motivo de desespero, a possibilidade do nada. E se encontram muitas vezes profundamente aflitos por não perceberem essa possibilidade de que há uma continuidade na vida do ser humano após a morte. E sofrem profundamente com isso, porque pensam que nunca mais verão os seus entes queridos. Mas o impacto que essas teorias materialistas sobre o homem vem causando não se resume apenas a esse sofrimento que nós temos ante a perda de alguém. Essas teorias, muitas vezes, elas sustentaram decisões políticas, elas determinaram, muitas vezes, escolhas que levaram pessoas a cometer atos que podemos classificar até como criminosos contra outras pessoas. É aquela pessoa que se comporta assim: ah, já que não existe nada além da matéria e nós temos que resolver os problemas aqui por nós mesmos, vamos sacrificar uma parte da humanidade para privilegiar outra. É o que sustenta para muitos a ideia de que vale a pena manter esse sistema tão injusto que semeia tantas desigualdades no mundo hoje. Porque muitos acreditam que não devem compartilhar porque vão quebrar a base dessa economia que os mantém, que os sustentam, que permite a eles manter as coisas como são e que os favorece. E eles muitas vezes se conduzem assim porque deixam-se levar apenas por um instinto de conservação. Se eu não me proteger, se eu não proteger o que é meu, eu posso perder tudo. E o homem iludido nessa ideia de que apenas o mundo material pode lhe dar segurança e ele pode, a qualquer custo, fazer o que quiser contra o outro, é o que vem disseminando tanta dor e tanto sofrimento entre tantas pessoas em tantas partes do mundo. A ideia dessa vida única, a ideia de que nós não temos compromisso ético, moral, com nada além do que nós mesmos e os que nós amamos, é isso que vem sendo cada vez mais sustentado por essas ideias materialistas. Porque vamos ser bem honestos, se nós também não admitíssemos a existência de nada além, nós iríamos chegar a essa conclusão de que vale a pena fazermos tudo para garantir a nossa felicidade e a dos nossos. E os outros, infelizmente, sofram o que eles puderem. Mas, felizmente, a ideia que nós temos de Deus, das leis divinas, as ideias que nós vamos desenvolvendo e aprendendo com a espiritualidade superior, nos mostrando que nós não precisamos nos preocupar com segurança, com bem-estar, porque tudo virá no momento certo, naquilo que nós necessitarmos a cada momento da vida. É isso que nos permite agirmos com mais liberdade, agirmos com mais desprendimento, agirmos com mais capacidade de doação ao próximo e assim transformar a nossa vida e a das outras pessoas. Ontem ainda uma pessoa me perguntava assim, a respeito de Bezerra de Menezes, naqueles episódios em que esse grande espírito doava tudo de si sem se preocupar. E aí a pessoa me perguntou assim, mas como podia ele, sendo um pai de família, agir dessa forma, ter um desprendimento tão grande e não pensar no futuro dos seus? A resposta que a pessoa ouviu foi essa. Ele era um espírito que já havia alcançado aquele grau de certeza que um dia nós alcançaremos. Mas aquele grau de certeza de que nunca nos faltará nada que nós precisamos realmente. Ele é aquela pessoa que, quando ouviu a passagem do Evangelho, que Jesus disse que Deus supre as aves do céu, que fornece a ela tudo o que elas precisam, e também a nós, Ele nos fornecerá aquilo que nós precisamos. Bezerra de Menezes agia daquela forma porque ele havia atingido o grau máximo de aceitação, de fé, de confiança em Deus. Por isso que ele não tinha medo de que faltasse nada. Ele, pela experiência de vida dele, um espírito já evoluído por muitas encarnações, já tendo lutado muito, já tinha conquistado aquela certeza: não faltaria nada do que ele precisava. Então nós percebemos aí a importância da fé para alguém, porque você pode agir com mais boa vontade. Agora, quando você está pensando apenas na vida material, apenas na limitação do mundo material e não acreditando em nada além, você se torna uma criatura realmente limitada no seu potencial de ação. Por isso que nós precisamos trabalhar muito para nos libertar dessas ilusões que nós temos sobre o mundo material, principalmente as ideias materialistas, que muitas vezes nós podemos cultivá-las, ainda assim, sendo pessoas que admitamos a existência da vida espiritual. E há outros problemas que afligem a humanidade, como a desilusão quanto à cura. Quantos milhões de pessoas estão hoje sem possibilidade de tratamentos porque não são feitas pesquisas para determinadas doenças? Geralmente, as pesquisas são feitas nas doenças que possam ter mais potencial de lucro para grandes empresas que irão comercializar as formas desse tratamento. Geralmente, pesquisas que são destinadas à cura de doenças que afetam a população mais carente são as que menos verbas recebem para pesquisas. Por outro lado, há doenças, porque são doenças de minorias, de pessoas que são uma em um milhão, também não há muito interesse em pesquisa em torno da cura para essas doenças. E ao mesmo tempo nós temos milhões de pessoas que até poderiam já ter a cura das suas doenças, mas não o têm porque não têm acesso a tratamento, porque estão aí privadas desse recurso. São populações imensas no planeta que não têm aquilo que necessitariam para curar essas doenças. O que para nós é simples, comprar um antibiótico numa farmácia, hoje nem tanto, por causa da obrigatoriedade aí da receita ser retida, mas há países em que nem é produzido no lugar esses antibióticos, precisam ser levados para lá. Então nós vemos que há pessoas que estão hoje no mundo sobrevivendo com muita dificuldade, apesar de tantos avanços em tantas técnicas no campo aí da medicina, da pesquisa farmacêutica, milhões de pessoas não têm suprido as suas necessidades de tratamentos básicos. E há doenças que poderiam ser facilmente prevenidas com saneamento básico. Coisa muito simples, você evitar a doença ao invés de tratar o doente. Então esse é um dos grandes problemas que tem afligido a humanidade. E ainda teríamos outras questões a colocar, como, por exemplo, os transtornos emocionais se tornaram hoje um interesse muito grande para qualquer tipo de distúrbio emocional, para qualquer tipo de desequilíbrio psíquico. Tudo se receita uma substância química, uma droga. E por muitos anos estão atestando que essa é a melhor forma de tratamento, e hoje a comunidade médica começa a repensar que talvez nem tudo seja tratável com medicações. Outras formas poderiam ser ativadas para conseguir ajudar os indivíduos ali, como terapia e outras formas de tratamento psicológico. Então nós vemos que há aí um grande problema para a humanidade nessa questão da cura. E ainda nós poderíamos dizer que é um dos grandes problemas a crueldade do preconceito, da discriminação social, racial. Quantas pessoas hoje não têm as suas possibilidades, às vezes, de uma promoção no seu emprego se efetivar porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é homossexual? Quantas formas hoje de discriminação não existem? E às vezes nós mesmos estamos praticando essa forma de crueldade contra o ser humano, discriminando as pessoas porque elas são de um determinado grupo, porque elas fazem parte de uma outra agremiação diferente da nossa, porque o tom da pele delas é um pouco diferente do nosso, porque ela tem uma outra ideologia. Então nós vamos vendo que esse é um dos grandes problemas e muitas pessoas sofrem por isso. Só que nenhum desses problemas, né, que afligem tanto a humanidade e além de tantos outros, nenhum deles é novo. Nenhum desses problemas é do nosso século. Porque eles já fazem parte das nossas dificuldades, eles já fazem parte dos problemas que nós enfrentamos no planeta já no mínimo 2000 anos. Isso porque Jesus já lidou com esses problemas no seu tempo. E se buscarmos na história, nós vamos verificar que a humanidade já enfrentou esses problemas em outras épocas também. Nós vamos ver então que há 2000 anos Jesus lidou com esses e outros tantos conflitos da humanidade, tantos problemas da humanidade. Nós vamos ver algumas passagens do Evangelho que mostram claramente que esses problemas atuais já existiam no tempo de Jesus. Isso nos ajuda até a refletirmos que hoje esses problemas que nós testemunhamos da humanidade não quer dizer que são exatamente o sinal dos tempos, de que o mundo está numa iminência de destruição. É apenas o velho trabalho que a humanidade necessita realizar de aperfeiçoamento, de burilamento. Então vejamos quais são os episódios que ilustram esses problemas. O episódio do moço rico e Zaqueu demonstram os conflitos da posse. Logo mais nós vamos falar dessas duas passagens do Evangelho. O diálogo de Jesus e Nicodemos ilustra a advertência de Jesus sobre as ilusões do conhecimento humano. A mulher hemorrágica exemplifica a desilusão quanto à cura. E o diálogo de Jesus com a mulher samaritana denuncia a crueldade do preconceito e da discriminação de toda a natureza. Comecemos agora, então, nos conflitos da posse, relembrando o episódio do moço rico. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versículos 18 a 25. Um jovem rico, ele até é chamado de príncipe, chega até Jesus e fala: "Bom mestre, o que que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus?" E Jesus, entre outras coisas, disse assim: "Segue os mandamentos. Não mate, não roube, ame a Deus acima de todas as coisas." E o jovem fala: "Mas eu já fiz e faço tudo isso." E aí Jesus fala para ele assim: "Então, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga." Aí o jovem se entristeceu: "Como assim eu vou vender todos os meus bens?" E ele então, de cabeça baixa, ele se sai da presença de Jesus. Foi aí que Jesus disse aquela frase célebre, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo não era exatamente o animal, não. Era um fio muito grosso que era feito na época e que se usava para costurar. E aí é isso que Jesus queria dizer. É mais fácil uma linha muito grossa atravessar o furo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque primeiro o rico tem que se desprender dos seus bens. E não é só o rico, muito rico. Aquele que é pobre, mas que tem alguma coisa também. Se não se desprender dos seus bens de toda a ordem, não entra no reino dos céus. Quer dizer, não vão evoluir espiritualmente. Vão ficar presos ao bem material. Mas Jesus, nesse episódio do moço rico, ele mostrou o quanto é difícil, então, o homem se desprender dos bens materiais para alcançar algo novo. Porque aquilo que Jesus oferecia para aquele jovem era exatamente aquilo que o coração dele pedia. Porque veja, ele era alguém que já cumpria os princípios da lei mosaica. Ele seguia os mandamentos, ele seguia a lei de Moisés. Mas no íntimo ele sentia a necessidade de algo a mais. E Jesus percebeu que ele poderia ser um discípulo. Ele era alguém que queria expandir a sua compreensão da lei divina. Ele era alguém, aquele jovem rico, que poderia ter se tornado um grande seguidor de Jesus, porque ele sentia necessidade. Foi por isso que Jesus falou para ele: vende tudo e me segue. Porque isso Jesus não falava para todo mundo. Ele não dizia para todos: abandona tudo e me segue. Era só para quem estava em condições de seguir. Tanto é que num outro episódio maravilhoso, o de Zaqueu, Zaqueu não foi convidado a dar todos os seus bens. Aliás, Jesus não pediu nada para Zaqueu, só pediu uma coisa: que ele pudesse passar a noite na casa de Zaqueu. Zaqueu conhecia a fama de Jesus e, vendo que Jesus se aproximava, ele subiu a uma árvore para poder ver Jesus melhor. E Jesus, avistando ele no alto da árvore, falou: Zaqueu, desce, porque essa noite eu preciso me hospedar na sua casa. Imagine a alegria daquele que queria só ver Jesus passando, receber ali de Jesus aquele pedido de que ele passasse na casa dele aquela noite. E Jesus foi recebido com muito carinho, muita atenção por Zaqueu. E Zaqueu era uma pessoa que não era muito bem vista na época, por quê? Ele era chefe dos cobradores de impostos, que eram pessoas que tinham uma fama entre os judeus, porque muito do que eles arrecadavam ia para o bolso deles, e também eles tinham uma função muito ingrata, que era arrecadar impostos para pagar Roma, para Roma manter as tropas que dominavam ali os judeus, que estavam subjugados por Roma. Então era uma coisa que ninguém gostava muito. Mas Jesus viu que Zaqueu era um homem que, independente daquela situação social, profissional que ele exercia, ele tinha um bom coração. E Jesus, ao se hospedar na casa dele, não foi para dormir que ele foi. Ele passou a noite falando do Evangelho, falando do reino dos céus, trazendo conhecimentos espirituais maravilhosos. E Zaqueu se sentiu tão renovado com aquelas ideias todas que ele, por vontade própria, disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para quem, para os que são pobres, e quem eu prejudiquei, eu vou recompensá-los pelo prejuízo que eu causei. E aí Jesus disse: nesta noite a salvação entrou nesta casa. É curioso que nessa passagem Jesus não mandou Zaqueu dar a outra metade dos bens. Veja a diferença de tratamento que ele tem. O moço rico, ele pede: dê tudo e me segue. Para Zaqueu, não. Zaqueu, ele chegou no estágio de consciência dele de que dizia que ele devia dar metade dos bens. E foi o que ele fez. Mais tarde, ao longo dos séculos, Zaqueu doaria todos os seus bens. Zaqueu se desprenderia de tudo que é material, porque ele havia conquistado algo de natureza espiritual que tinha um valor muito maior. Mas então, veja a diferença no tratamento da questão da riqueza. Enquanto um Jesus pede que dê tudo, o outro ele aguarde que ele tome a iniciativa. Para a maioria da humanidade, é essa forma que Jesus vem fazendo. Ele está esperando que nós doemos aquilo que nós consideramos que já somos capazes de doar. Ele não nos pede diretamente, dê tudo, mas doe aquilo que a sua consciência, o quanto você está aprendendo dos meus ensinamentos, te leva a considerar que você deve doar. Nessa situação, Jesus mostrou que nós só vamos encontrar paz, harmonia, quando a gente aprender a dar às coisas materiais o valor justo que elas têm. Quando a gente aprender a considerar que os bens materiais têm um papel importante em nossas vidas e que ele não deve ocupar aquilo que é pertinente a outros setores da vida. Ou melhor dizendo, que a dedicação que nós temos que ter aos bens materiais não deve ser maior do que aquelas que realmente eles precisam ter. E aqui é a questão da consciência, onde cada um deve descobrir até que ponto devem buscar os bens materiais. Porque entre a posição do moço rico e a de Zaqueu, existem inúmeras outras que cada um de nós temos que ocupar em algum momento da nossa evolução. E que cabe a nós mesmos descobrirmos o quanto nós vamos doar, o quanto nós vamos dispensar do que é material em nossas vidas. E se sondarmos profundamente a nossa consciência, nós vamos saber, sim, o quanto nós devemos nos doar. Mas vejamos como Jesus lidou com outro grande problema da humanidade, a questão das ilusões do conhecimento humano. O diálogo de Jesus com Nicodemos, que está relatado no Evangelho de João, no capítulo 3, é muito usado para exemplificar a questão da reencarnação, porque Jesus é procurado por esse sábio homem, um fariseu muito importante ali da época, e Jesus já coloca de pronto para ele uma afirmação: verdade, verdade vos digo, quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos não entende exatamente a situação. Ele fica se questionando: como assim o homem nascer de novo? Ele tem que voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus também não estava falando de água do batismo, porque nessa época, e essa prática entre os cristãos não estava instituída ainda. Então, o que era aquilo que Jesus falava de renascimento? E aí Jesus, num determinado momento, falou assim para Nicodemos: poxa, você é mestre em Israel, quer dizer, você tem autoridade para ensinar o povo, e você não sabe dessas coisas básicas da vida espiritual? Não sabe de coisas básicas do reino dos céus? Porque aí ele fugia essa ideia da reencarnação. Embora fosse uma crença que estivesse de uma certa forma presente no conjunto de crenças dos judeus, e até hoje há aqueles que admitem a reencarnação, estudiosos dentro do judaísmo, admitem que os antigos já aceitavam a reencarnação, mas pelo visto Nicodemos não era capaz de entender isso. Nessa passagem do Evangelho, nós temos muito bem ilustrado que mesmo pessoas de muito conhecimento, que estudaram muito, que conquistaram destaque em função da sua cultura, do seu saber, mesmo eles lhes escapam certos conhecimentos. Mesmo aqueles que aparentam estar muito conhecedores de muitas coisas, mesmo eles são limitados. Por isso que nós não podemos nos iludir com teorias, não podemos muitas vezes acreditar cegamente, e o pior de tudo, permitir que nós, por ideologias e por ideias que muitas vezes nós acreditamos firmemente serem verdadeiras, permitir que certos valores desapareçam das nossas relações. Porque nem tudo como é mostrado, como é falado, como é ensinado, é realmente como nos dizem. Há muita coisa por se explicar ainda, há muito por se aprofundar ainda. Então Jesus, nessa passagem, ele também adverte que mesmo os mestres se enganam, mesmo aqueles que são detentores de muitos conhecimentos se enganam. Daí a necessidade do homem estar buscando aprender sempre e cada vez mais. Por isso que quando nós ouvimos certas teorias, certas explicações, embora as respeitemos e respeitemos quem as formulou, nós não podemos ir de pronto aceitando essas ideias, porque muitas vezes elas são modelos muito frágeis para explicar uma realidade pouco compreendida ainda. E temos Jesus lidando também com as desilusões quanto à cura. A história da mulher hemorrágica, que conta-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, é um exemplo de alguém que por longos anos tenta os tratamentos médicos de uma época e não obtém a cura. De pessoas que buscaram com o seu dinheiro, a sua riqueza, o que estava disponível num tempo, e não conseguiam a solução dos seus problemas. Assim como hoje ocorre. Pessoas que buscam incansavelmente a cura das suas enfermidades e não encontram essa cura. Ela só encontrou a cura quando ela, movida pelo desespero, se permitiu crer que tocando nas vestes de Jesus, ela obteria a cura. Porque muitas vezes nós somos assim. Nós só conseguimos a cura para os nossos problemas quando nós chegamos ao chão, quando nós já fomos vencidos no nosso orgulho, nas nossas pretensões, quando nós vamos abandonando as nossas ilusões, quando essa dor e esse sofrimento reformula algo dentro de nós, e aí nós estamos prontos para ser curados. Porque a doença, ela vai ter cura. Todas as doenças têm a sua cura. Só que muitas vezes ela não chega para nós porque nós ainda não fomos curados naquilo que a doença veio para nos curar. Porque embora o desequilíbrio orgânico possa nos parecer algo ruim, embora tenham nos ensinado que isso é uma herança do mal que pesa sobre a humanidade, na verdade as doenças, elas são instrumentos divinos, são medicações divinas para mudar algo no nosso ser, para transformar a nossa mente e o nosso coração. Se a gente opera essa mudança, nós obtemos a cura. O problema é que muitas vezes nós dependemos de longos anos enfrentando essas doenças para descobrir o que nós precisamos mudar em nós. Porque muitas vezes nós estamos iludidos, buscando a cura fora do nosso corpo. Embora seja louvável e correto buscar o tratamento médico, buscar o tratamento espiritual para a cura das nossas doenças, acreditem que nós só seremos curados realmente se nós modificarmos a nossa mente, se o nosso pensamento for diferente. Porque senão, nós curamos a dor no fígado, mas a dor depois vai aparecer no baço. Do baço, ela vai para o intestino, do intestino para a perna, da perna para a cabeça, e a doença está sempre circulando no nosso corpo. Porque aonde ela está nascendo não é no órgão, não é no gene, embora a ciência possa até descrever dessa forma. Na verdade, a doença, ela nasce das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Daí a necessidade urgente de reformularmos hoje os nossos ideais, de reformularmos hoje os nossos sentimentos, a forma como nós estamos nos relacionando com o nosso próximo. Porque nós curamos a doença hoje e amanhã aparece outra, e depois outra. Mas quando nós nos renovamos, quando nós nos transformamos, nós começamos a evitar a doença. Começamos a tirar o foco gerador da doença, que é sempre o pensamento e a emoção do indivíduo. Então, se alguém quer realmente cura, modifique o seu sentimento, modifique os seus pensamentos, e você terá uma cura profunda, uma cura que produzirá efeitos que serão duradouros. Ela pôde se curar, a mulher hemorrágica, porque havia ocorrido ali o término da sua prova. Ela estava vencida. Ela estava ali já liberta da sua vaidade, dos seus sentimentos perturbados que geraram a enfermidade nela. Ao tocar em Jesus, era apenas um recurso que vinha restabelecer o seu corpo. Mas a cura já havia sido operada. Tanto é que Jesus não agiu diretamente para que ela fosse curada. Jesus ficou surpreso quando ele perguntou assim para os discípulos: alguém está me tocando? E aí os discípulos, né, muitas vezes acho que não entendiam tantas situações que Jesus falava: como assim, mestre? A gente vai saber se alguém está tocando você nessa multidão? Não dá para ver. E aí Jesus falou: eu sinto que saiu de mim a virtude, os fluidos espirituais puros que emanavam daquele corpo santo podiam ali curar mesmo sem a intenção dele, mesmo sem a vontade dele direcionando, podiam promover a cura. Mas ela pôde fazer isso porque ela já estava curada na sua mente e no seu espírito. Porque muitas pessoas tocaram em Jesus, nem por isso se curaram. Mas ela estava curada porque aqueles anos da enfermidade haviam produzido mudanças em seu corpo. Então veja, em sua mente. Então vejam que são problemas que até hoje nós nos defrontamos. A doença que não se cura, os problemas de toda a ordem, como no caso aqui do preconceito. Nós vamos ser breve aqui ao relatar o episódio de Jesus e a mulher no poço, mas é importante que vocês depois busquem saber mais sobre essa passagem tão marcante do Evangelho de João, no capítulo 4. A mulher ficou admirada de que um judeu se dirigisse a ela, samaritana e mulher, porque o judeu ele era preconceituoso com a mulher por ser mulher, e era preconceituoso com o samaritano, que havia desenvolvido outras práticas, havia se afastado do povo judeu e das práticas tradicionais de Jerusalém. E aí a mulher ficou admirada: como o Senhor fala comigo, eu que sou mulher, sou samaritana? E no diálogo mais tarde, ela ainda é uma mulher divorciada, porque ela já tinha tido outros maridos, algo que era muito mal visto naquele tempo, era algo que para os judeus aquilo era inaceitável. E Jesus lidou com ela tranquilamente, sem preconceitos, sem discriminação. Mais uma vez aqui, é o Mestre nos dando a mostra de que nós não podemos rejeitar nenhuma pessoa pela sua condição social, a sua orientação, por qualquer que seja. Jesus lidou com ela como lidava com qualquer pessoa. Isso nos mostra também, então, que se quisermos mudar hoje as nossas diferenças na sociedade, temos que partir de nós essa intenção de não discriminar ninguém, porque é pobre ou porque é rico, porque é feio ou porque é bonito, porque é corintiano ou palmeirense, porque é de um partido ou de outro. Nós temos que nos ver todos iguais, porque somos todos humanos, todos filhos de Deus. Nenhuma diferença deve criar separação entre nós, e ainda mais em nossas famílias. Quantos de nós nos segregamos dentro das nossas famílias? Nos afastamos das pessoas porque achamos que elas são de um jeito ou de outro, porque vamos com o tempo criando preconceitos em relação àqueles que Deus nos permitiu termos ali alguns vínculos a mais. Nós só vamos ver a humanidade como família se quando essa pequena parcela da humanidade que chamamos de família, nós reconhecemos como família mesmo. Então, nós vencermos esses obstáculos que nos separam. E uma grande forma é a gente calar em nós as nossas censuras, as nossas reprovações aos comportamentos alheios. A forma de transformar nossa relação com o outro é a gente ser menos crítico com os outros, porque eles têm um estilo, têm uma postura, têm uma ideia, têm um modo de ser, e a gente sempre tem um senão em relação às outras pessoas, porque elas são assim ou daquele jeito. Mas como Jesus lidava com as pessoas no seu tempo? Ele não discriminava ninguém. Fosse porque era mulher divorciada, samaritana, porque fosse mulher, ninguém era discriminado. porque era cobrador de imposto, porque era soldado, porque era fariseu, ele que tantas vezes reprovou o comportamento dos fariseus, não se negou a atender Nicodemos, porque ele não tinha censura às pessoas. Ele tinha recomendações, como era necessário a sua condição de mestre e senhor deste mundo. Mas rejeitar as pessoas pela sua imperfeição, nunca ele fez isso. E se nós queremos ser seus discípulos, nós temos que ter esse espírito de acolhimento às pessoas. Diminuir o nosso, a nossa crítica, as censuras que fazemos aos outros, as reprovações que nós somos tão fartos em produzi-las para o comportamento alheio. Só assim nós vamos nos aproximar do Mestre, só assim. E podemos encontrar as soluções para tantos desses conflitos da humanidade em nossa própria consciência. Vejamos o que o Livro dos Espíritos nos disse. Olha, o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Está aqui na questão 921 do Livro dos Espíritos. Se nós praticarmos a lei divina, realmente, nós vamos superar todos esses problemas que nós falamos nessa noite. E queremos saber onde está escrita a lei divina? Em nossa consciência. Quantos dos nossos atos, antes de praticá-los, nós passamos pelo crivo da nossa consciência? Meditamos realmente se aquela atitude, aquela palavra, aquela decisão realmente atende a nossa consciência. Porque quando nós meditamos profundamente, pedimos a Deus em oração: Senhor, me mostre o que eu devo fazer, como eu devo agir, o que eu devo falar, não tenha dúvida, Ele nos fala através da nossa consciência. Algo no nosso interior nos diz exatamente o que fazer, porque já temos esse conhecimento interiorizado. Nós já trazemos uma referência muito grande dentro de nós do que é o certo e do que é o errado. Só que muitas vezes nós abafamos a nossa consciência, nós não permitimos ouvi-la. Então, se quisermos ouvir a voz de Deus, ouçamos a nossa consciência. Ele nos falará individualmente. Porque Deus é uma realidade permanente. Ele está agora aqui, exatamente entre nós e em nós. Muito mais do que ideia, mas em essência. Deus se faz presente nesse instante, junto de nós. E a nossa consciência, ela é a voz dele dentro de nós. Só que para ouvi-la temos que nos despojar das ilusões, das pretensões, das ambições. Temos que nos fazer simples, de boa vontade, de coração aberto a acolher o outro. E aí nós ouvimos a voz de Deus dentro de nós. Isso não é pretensão, isso é fato, isso é realidade. E se nós ainda tivermos dificuldade, para saber o que fazer, vamos lembrar do que os espíritos superiores nos disseram quando Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quando a gente quiser saber como agir, vamos lembrar de Jesus. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos disseram que o nosso guia, o nosso modelo é Jesus. Ele é que deve nos ajudar a encontrar a solução dos nossos problemas. Daí então a importância tão grande de meditarmos nesses ensinamentos de Jesus, que permanecem tão atuais em nossos dias. E com isso nós vamos então concluindo as nossas reflexões da noite, lembrando algumas coisas sobre Jesus, quando ele disse sobre ele mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todos nós podemos ter essa luz em nossas vidas, mas para isso é importante que nós sigamos esses ensinamentos, que meditemos profundamente. Eles também serão essa voz que falará conosco e nos dará as soluções para os enigmas de nossas vidas. Também serão os seus ensinamentos que irão nos mostrar as soluções para os nossos problemas. E que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine. Se aproximando agora essa data do Natal, que é uma data convencional, mas que ainda assim tem o seu valor, a sua importância, que possamos aproveitá-la como uma forma de meditar na grandeza desse nosso irmão maior. Que Jesus esteja presente na vida de todos nós neste próximo ano e por todos os séculos. Muito obrigado.